Atenção, emissoras, catadores e remakers. Ao toque de dois socos que nós gostamos, começa o podcast. Manga. Maracujá com melancia. Oh, delícia. E estamos aqui. Eu sou Fabrício Barros e estou aqui com... Matheus do Balaio de Noob. Pra falar sobre o que ele já spoilou. Balaio de Noob. Puta propaganda, agora foi violenta. Mas a gente tá aqui realmente pra gente falar desse blog aqui maroto, delicia, que fala de uma pá de coisas legais. Vários assuntos bem interessantes, eu tenho que confessar pra vocês. Tem que confessar, é bom. Mas isso tudo depois dos nossos... comerciais? Entra de novo. Merchandisings? Recados? Notícias? Recados. Beleza, logo depois dos... recados. E recados. E não, mas nós voltamos aqui nos recados pequeninos. O que a gente tem a falar? Nós vamos falar no blog e agora canal do YouTube. Que é o Balaio do Nube. Do pintor, escritor, compositor Matheus Gold. É isso aqui. Aplausos. Vim colocar o som certinho, só que nem foi lá e bateu palma na frente, mal alguém lindo, viu? Tchau, Diana! Alô, Rodrigo! Fala tchau pro povo aqui! Falou, povo! Aê! Falou! Eu ia colocar também esse som, agora eu vou ter que usar o seu. Olha que merda. Você coloca, repete o som, você repete o áudio pra ficar parecendo que eram várias pessoas, tipo umas 20, 30. Não sabe que eu não sei fazer isso, então vai ficar um negócio meio tosco. Vai ser que a galera tá morrendo. E vai, né? Mas enfim. Bora, fala pra gente o que é o Balaio de Noob. Bem, a ideia inicial do Balaio de Noob era pegar assuntos diversos, colocar ali do meu jeito, do jeito que eu sei escrever, do jeito que eu falo, do jeito que eu explico alguma coisa, que na maioria das vezes é uma visão meio noob do negócio, sabe? Aquela visão bem simples, bem resumida. Não chega a ser aquela especialista no assunto, mas... E a cadeira? Tá? Tô com Desculpa, meus os contatos, deputado federal. Deputado federal. Depois de deputado federal, tá gravando aqui. Você sabe que eu não vou cortar isso, já fique atento já, editor, eu não vou cortar isso nem fodendo. Olha. Onde eu estava? Tá no chão, agora tá na cadeira. Beleza. E no assunto? Eu não lembro onde você estava. Então, como você estava prestando atenção... Continuando. Claro, sim. Então, a ideia era pegar uma ideia. Você viu? Parabéns. Você viu? Agora você sabe por que no nome tem o noob na frente, né? Enfim. Então, pegar uma ideia ou algo que, na maioria das vezes, sabe, surge do nada. Tipo, sei lá, eu não acho, por exemplo, na internet algo tão bem explicado sobre um assunto e tudo mais. Daí o que você faz? Você vai e cria. Então a ideia era criar certos assuntos aí secundários do que a gente normalmente vê. Tipo, pega uma notícia e a turma vai dar um Ctrl-C, Ctrl-V naquela notícia, joga lá e fala, a pessoa, tipo, não dá a opinião dela. Ela não mostra a visão dela. Muita gente dá a visão, claro, tipo, mostra ali o ponto de vista, qual é. Muita gente dá a visão. Tinha que ter uma piada. Meu Deus. Enfim, então... Às vezes é uma visão que não fez direito. Por exemplo, a primeira postagem que eu fiz foi sobre atitudes, comportamentos online, coisas do gênero. Só que você procura isso na internet, o que você acha? Netiqueta. Só que isso não, você pode aplicar em jogos, claro, mas você tem que dar umas modificadas. Mas a ideia era eu pegar aquele assunto que as postagens mais recentes que eu tinha visto, depois de muito procurar, eram de 2012, 2013. Nossa senhora! E assim, daí você para e pensa e fala, nossa, por que a turma não fala disso? Por exemplo, procurar um assunto e às vezes eu não achar aquilo que eu queria ouvir, ler, ver ali. Então, eu peguei e falei, ó, vou criar. O nome surgiu por causa da minha mãe. Que ela falou, balaio de gato. Ah, esse é balaio de gato e tal, que não sei o que. Tá dando, ah, balaio de gato pra cá. Daí eu parei, pensei. Falei, o que daria um balaio de noob? Juntar um monte de noob ali, tipo... Mas a ideia não é pegar e falar só sobre o jogo em si. Mas pegar tudo relacionado. Pô, a ideia de um comportamento online dentro do jogo em si, pode entrar dentro do balaio. Porque tá juntando tudo. O jogo não é só você entrar ali, acabar ele, sair fora, tchau, beleza. Não, ele ensina coisas. E às vezes você não acha alguém falando sobre isso. Quando você acha, às vezes a postagem é meio... Desculpa o termo, mas é meio porca, assim. A turma não dá, assim, a visão, a opinião dela. Porque eu acho que o que conta hoje é você ter uma opinião sobre alguma coisa. As pessoas gostam de ouvir a opinião alheia. Tanto que a maioria das pessoas que vão ver um vlog na internet, por exemplo, elas vão lá pra ver a opinião da pessoa. Porque a pessoa vai lá, pesquisa e fala o que ela entendeu. Então, a ideia do Balai de Noob é pegar esses assuntos que eu vejo ou que muitas vezes surgem na minha mente. Tipo, ah, pensei nisso. Por que não escrever sobre isso? Vou lá, pesquiso, escrevo, dou minha opinião. Claro que profissionalmente eu não escrevo. Amadoramente, sim. Então, muitas vezes eu posso falar alguma besteirinha no meio, mas, poxa, mesmo com muita pesquisa, às vezes a gente acaba dando aqueles deslizes. É por isso que também o nome foi Balaio de Noob. Que, às vezes, você depende de algum outro fator para você ter algo decente. Por exemplo, posso falar uma besteira. Alguém vai vir e vai falar, não é assim, é daquele outro jeito. Dessa forma, a pessoa que leu aprende, eu aprendo, e um terceiro também que vai ler essas duas partes e aprender junto. Então, basicamente, é mais o blog, para mim, do Balaio de Noob, é um aprendizado. É um aprendizado fora do que eu normalmente aprendo. Vou resumir aqui, você fez que nem o Bender, você fez seu blog com jogos e prostitutas, foi isso? É, se eu tivesse começado com GTA, né? GTA! Que meu dedinho assim, falando, isso aqui, nossa, tá voando na minha cara, entendeu? Não, sacanagem, o cara tá falando mó sério e eu tô zoando o bagulho. Mas, e também você começou agora um canal no YouTube e tal, tá indo bem, bem interessante lá também. Você pretende expandir o conteúdo do blog pro canal do YouTube ou fazer o inverso, jogar conteúdo do YouTube pro blog? Sim, a ideia do canal do YouTube era pegar e fazer os vídeos complementando o que eu já falei. Só que daí eu, eu tenho o blog tem alguns meses de vida. Eu não tô divulgando, sabe? Ah, vamos sair divulgando pra todo lugar e tudo mais. E nesses meses eu tô ainda tentando entender exatamente tudo que o blog é. Daí eu percebi que o canal do YouTube não vai ser só uma extensão. Eu pretendo expandir pra lá os assuntos, claro, mas lá é, digamos assim, é como se fosse, digamos, um braço nosso. Tipo, o centro tá no blog. Agora, tudo que vem depois é complementar e não é. É algo que vai agregar e vai agir independente, de certa forma. Por exemplo, se você tem coisas que você cria em vídeo, mas que você não coloca escrito. Então você pode fazer um vídeo totalmente à parte aí do blog, ao mesmo tempo que você pode fazer uma postagem totalmente à parte do YouTube. Ou tanto que os vídeos que tem lá no momento é um vídeo onde eu peguei e fiz, estava jogando Diablo 3 e tudo mais, fiz uma proeza e gravei essa proeza, coloquei lá. Aí veio um cara, eu não sei de onde, ele achou por algum motivo o canal, achou o vídeo e postou lá que ele estava tendo dificuldade. Aí o que aconteceu? Daí eu resolvi fazer outro vídeo para ajudar ele, explicando o que eu tinha feito, como eu tinha desenvolvido e tudo mais. Aí o cara foi tal e postou lá, fez os comentários, eu respondi, foi indo. Agora eu tô esperando para ver se ele conseguiu ou não, porque se está tudo lá o que eu fiz. E assim, de certa forma, é interessante você ver que você, de certa forma, é visto, né? Mesmo não divulgando, mesmo estando totalmente no começo, porque tem blogs aí que há 20 anos, não é? Por aí? Não. É, por aí mais ou menos 15, 10 anos. E assim, esses blogs são grandes, são blogs famosos e tudo mais. E você sabe que mesmo se eu sendo pequenininho, iniciante aí, você consegue atingir pelo menos uma pessoa que se interessa por alguma coisa que você disse, que você fez. Você começa a ter a ficar empolgado para ir fazendo mais, para ir chamando mais pessoas e no fim eu fugi um pouco da sua pergunta, mas tudo bem. Mas então, finalizando aqui, sim, eu pretendo expandir pro YouTube, Instagram, nunca tinha mexido, criei uma conta lá, Twitter também, Facebook, são coisas assim que eu abandonei com o tempo por diversos motivos, mas que agora estou voltando a utilizar para expandir o blog, para mostrar, né, dar uma ampliada em tudo aí. Você, vamos aproveitar para fazer umas perguntas, tipo, você acha que o videogame hoje ainda é, tem ainda aquele sentido, só um aparelho para dar para criança jogar, apesar de existirem jogos que tem um teor mais adulto, ele ainda tem muito essa visão de criança para o público em geral? Você sente isso? Vou começar com um exemplo. Vamos pegar não só o videogame, mas pontos específicos da nossa cultura atualmente. Um desenho animado. Se você assiste um desenho animado, você é criança, não importa a sua idade. Para muitas pessoas é assim. Não é porque você assiste um desenho animado que necessariamente você é criança ou continua sendo criança. Para mim isso se aplica também com videogame. Se eu jogo videogame, não é porque eu sou criança, porque o videogame já foi coisa de criança. Hoje em dia você pode perceber que muitos pais jogam com os filhos, muitos pais às vezes têm mais interesse em videogame do que o próprio filho. Então, o videogame não é algo específico de criança. Hoje em dia, vamos colocar assim, vai da idade mínima que o pai deixa a criança jogar até a velhice, praticamente. Ou eu vi uma notícia, isso daí já faz um bom tempo, de uma senhora com mais de 100 anos, se não me engano, que ainda jogava Super Mario, Super Nintendo. E se não me engano, a notícia era sobre como isso mantinha a mente ativa, sabe? Mantinha a pessoa ativa na parte de raciocínio e tudo mais. O que, se for ver, é algo interessante de você pegar, olhar, analisar. Pô, a senhorinha tinha, o quê? Uns 100 anos e jogava videogame? Então, esse paradigma de é pra criança, eu acho que não se encaixa tanto hoje em dia. Apesar de ter muita gente que ainda pensa sobre isso, não é algo exclusivo de criança. Hoje em dia, qualquer pessoa, qualquer idade pode apreciar um jogo, já que temos variedades diferentes de jogos. Por exemplo, um futebol. Muita gente gosta. Apesar de eu não gostar, eu vejo que a turma gosta, joga, faz campeonato. E, pô, eu não gosto. Então, legal, eu vou partir para outro caminho. Agora, daí, por exemplo, como eu falei, eu não gosto de futebol, mas eu jogo Rocket League. Rocket League é futebol, só que com carros. É uma coisa diferente. E foi uma coisa que me cativou. Então, é um gênero diferente de algo que eu não gostava, que eu passei a gostar. Agora, e não necessariamente isso me torna uma criança, por gostar desse gênero. Agora, tem crianças que jogam esse jogo. Eu vejo isso nas partidas. Assim como tem gente mais velha do que eu que joga. Embora ainda a faixa de idade aí varie, normalmente dos 15 aos 20 e alguma coisa, né? E outra coisa pra perguntar também, quais são as suas influências dentro do mundo dos jogos? Influências que você quer dizer, tipo, pessoas que me inspiram, seria mais ou menos isso? Pessoas ou até mesmo jogos que possam ter dado alguma mensagem pra você falar, meu, isso é legal de se conhecer ou de ter como lição de vida ou como um ideal, coisa assim. Vamos lá, eu vou partir, a resposta vai partir um pouquinho diferenciada aí da pergunta, mas a gente chega no ponto exato. Um jogo que eu tirei muita lição, digamos assim, não só pra vida e tudo mais. Tá, não foi tudo. Algumas lições. Foi o League of Legends. Por quê? É um jogo que você começa a jogar. Você fala, nossa, é mais um jogo. Ah, tá, eu tenho que destruir a torrinha. Na hora que você vê, você já tá com centenas de partidas. Você está ali com dezenas de horas. E você está fazendo a mesma coisa tempo todo. E você fala assim, não tô tirando nada daqui. Esse jogo me influenciou a ver as pessoas do jeito que elas são. Porque, tipo assim, você olha assim a pessoa e, tipo, legal, ela chega no começo da partida. Nossa, bom jogo pra você. Nossa, vamos lá, time. Dá 5 minutos de jogo, a pessoa tava, vai pra puta que pariu. E aí vai xingando. E você vê a pessoa do jeito que ela realmente é. Então, nessa parte de trabalho em equipe, eu aprendi bastante jogando League of Legends. Assim como eu jogando Diablo 3, Super Mario, entre outros jogos. Ah, e das antigas, o Super Mario acho que foi o que mais marcou. Apesar de até hoje eu não entender exatamente o que eu tirei de bom, porque eu era muito novo pra pensar nisso. Mas hoje eu jogo um jogo pensando nos benefícios. Então, todo jogo que eu pego e falo, vou zerar esse jogo, eu procuro tirar o máximo e me influenciar com as coisas boas que ele nos dá. Eu joguei muito, por exemplo, Civilization, Age of Empires, Age of Mythology, Senhor dos Anéis e aí por diante. Tô fugindo um pouco da resposta, né? Mas enfim. E todos esses jogos me ensinaram coisas, pontos diferentes. Então a minha influência não é de um ponto específico. São de vários pontos. Cada jogo me ensina alguma coisa diferente. Ou é trabalho em equipe, ou é a continuar. Você pode estar sendo derrotado, mas você continua e luta até o fim. Enquanto a partida não terminar, enquanto você não vê que aquela escrita gigante na tela que você foi derrotado, você tem que continuar lutando. E eu acho que esses são pontos que incentivam a gente a criar um tipo de personalidade. Agora, se você entra no jogo e começa a desistir, você vai incorporando essa personalidade de deixar as coisas pela metade. Então, o que me influencia são jogos bem elaborados. Por exemplo, como eu falei, League of Legends. Eu acho um jogo bem elaborado. Embora os jogadores não sejam os melhores. Porque, assim, tem muita gente boa, encontrei muito jogador bom, que acaba ensinando você a ser um jogador melhor, a ser uma pessoa melhor. Assim como você encontra muitos jogadores tóxicos que vão ensinar você a ser um jogador pior. Então você tem que ver pra que lado você vai. Então a influência está em qualquer lugar. Por exemplo, eu assisti muitos canais do YouTube, já vi muita gente jogando e tudo mais. E assim, você, de certa forma, você é influenciado por essas pessoas no que jogar, como jogar e tudo mais. E depois que eu parei com isso, que daí fui vendo qual era a minha personalidade em relação a isso. Nesse caso da pergunta, eu acho que não há um ponto específico de onde eu tiro aí, por exemplo, uma inspiração, uma influência ou coisa do tipo. É tudo. Tudo que eu faço, tudo ao redor, as pessoas que você joga, as pessoas com quem você convive, elas pegam, elas influenciam você de alguma forma. Então, basicamente, é isso. Todas as minhas influências, gamers e coisas do gênero, partindo de pontos diferentes, estilos diferentes, formas diferentes de ver um jogo. E dá pra gente citar também, ele não tá aqui hoje, mas tá o David também, ele tá agora auxiliando você, tá ajudando você fazendo post e tal. Como tá sendo trabalhar em dupla, como que tá funcionando essa, posso dizer, sinergia entre vocês no blog? Então, o David, ele pegou e falou assim, eu tô meio ocioso e tudo mais. Eu falei, cara, quer escrever pro blog? Ele falou, blog? Eu falei, vamos lá, escreve lá. Ele falou, vamos. A partir disso, eu me sinto mais motivado. É melhor você trabalhar, por exemplo, em dupla. Você se sente motivado e motiva outra pessoa a continuar motivado. Porque quando você está sozinho, você pega, para, olha assim, se fala, hoje eu não vou fazer, ninguém vai ver a postagem, ninguém vai, deixa pra próxima e tudo mais. Aí, com duas pessoas, já é diferente, você pega, você fala assim, não vou fazer hoje. A outra pessoa fala, por que você não vai fazer hoje? Vai, faz aí, vamos lá, eu te ajudo. Então, entre eu e ele funciona dessa forma. Tipo, eu vou fazer alguma coisa, eu chego, mando pra ele e falo, olha, leia aí, o que você acha? Fala, tá da hora, você pode mudar aqui, pode mudar ali. Assim como ele faz isso também. Ele faz a postagem, dá uma ajuda aí, onde eu posso melhorar e tudo mais. E nisso você se mantém motivado. Acho que a questão fundamental é motivação. É fácil você se desmotivar hoje em dia perante a muita coisa aí que você vê. Às vezes você olha assim e fala, nossa, tem um canal no YouTube que é muito grande. Não vou conseguir competir com ele. A questão não é competir. A questão é você fazer alguma coisa pra você mesmo. E nisso você se manter motivado quando tem alguém aí te ajudando, auxiliando, falando, olha, vamos, não para de olhar, não olha o que tá lá no top. O que tá lá, você tem que tirar como exemplo do que fazer. Não olhar como, digamos assim, como um oponente, ou alguém que você tem que superar e tudo. Não, na verdade, você tem que tentar superar, porque isso daí faz parte de outros fatores, mas, tipo, você não pode ver aquilo lá como definitivo. Então, você tem que se manter motivado para melhoria própria aí, no caso. E essa... digamos, energia que rola aí, tipo, eu faço uma postagem, o David faz outra, eu faço uma, ele faz outra. Nisso, a gente vai crescendo aos poucos e aprendendo mais juntos, que eu acho que é melhor, é sempre melhor você ter alguém aí pra aprender junto e tudo mais. Tanto que, na maioria das vezes, grupo de estudo é melhor do que estudar sozinho. E pra fechar aqui, fala pra gente, tipo, assim, rápido rasteiro, tipo, um top 3 de jogos pra você. Vamos lá. Top 3. Eu vou colocar jogos mais atuais, porque normalmente nas listas a turma puxa jogos antigos e tudo mais, mas temos muita coisa boa hoje em dia. Um jogo que eu joguei, gostei muito, que eu vou deixar, em terceiro, é o Non-Non Galaxy. Basicamente é um jogo onde você é um robozinho e você tem que criar uma fábrica de sopa. E você faz aquela competição, você vai lá, você pega o alimento, transforma aquilo em sopa e manda pra outro lugar. É besta, é, cara, mas é um jogo muito incrível. Você parar, analisar, olhar e falar, cara, dá pra você automatizar a fábrica inteira. A ideia de você conseguir fazer isso sempre de maneiras diferentes, pra mim, ganha muitos pontos aí. Outro jogo que eu tenho jogado até que bastante ultimamente é o Rocket League, que, como eu já disse, é um jogo de futebol com carros. Porém, é fantástico. A parte gráfica, a jogabilidade e, na maioria das vezes, jogadores legais que você encontra faz com que o jogo ganhe muitos pontos aí no quesito de ser bom e tudo mais. E, em primeiro, foi um também que eu já falei, que apesar de muita gente criticar e tudo mais, é o Diablo 3. São os jogos que eu tenho jogado ultimamente. O Diablo 3, apesar de não bater de frente com Diablo 2, que Diablo 2 era muito bom. É um jogo que hoje em dia é bom. Não vou colocar que é o top, mas é bom. Você vê que, assim, o pessoal da Blizzard tem trabalhado bastante em cima dele e certos pontos do jogo melhorou bastante. E a parte de competição nele é, digamos assim, um tanto animadora, porque... pelo menos pra mim. Você olha assim a turma lá, você sabe que é possível você chegar lá, não tem... raramente você vê trapaças e o pessoal, sabe, sendo chato um com o outro. Pra mim, ao meu ver, é uma comunidade muito unida, o pessoal que joga o Diablo 3. Você quer deixar algum recado pra alguém? Quer deixar um beijo, abraço, amasso pra mãe, papai, pra Xuxa? Ah, beijo, abraços e etc. Mas eu queria sugerir aí, pessoal, acessem lá, deem uma olhada no blog Balaio de Noob. Qualquer dúvida, é só colocar Balaio de Noob, que você já acha lá o blog. Temos uma página no Facebook. E assim, pelo menos eu e o David, por enquanto, como nós somos o Balaio de Noob, por enquanto, vamos colocar assim, trabalhando, né, nessa parte de levar um conteúdo legal, diferenciado, ideias nossas, porque acho que é isso que deixa uma postagem mais divertida. Você lê e vê que é uma pessoa que escreveu aquilo, porque se for algo muito técnico, não vai. Então visitem lá, qualquer dúvida aí é www.balaiodenoob.com.br. Só procurar Balaio de Noob no Facebook também. Qualquer dúvida é um balaio com um B e um N, o nosso logotipo por enquanto. Agradecer aí ao Fabrício por abrir as portas aqui do Catadores para conversar. É grande, né? É grande. É, então, bem bonita, bem ornamentada, né? Então, e é isso, agradecer aí o espaço e por dedicar um podcast ao Balaio. A gente se sente importante quando acontece coisas assim, né? A gente fala, nossa, olha. Enfim, obrigado, Fabrício. Obrigado a todo mundo aí que ouviu até aqui, né? Porque se ouviu até aqui é que a pessoa tá interessada. Então, curte lá e... puxando a sardinha um pouco pro Catadores. Se não curtiu ainda a página, procure lá a página do Catadores, curtam lá. E acredito que seja só. Então, como eu sempre coloco nas minhas postagens, até mais. Até o nosso próximo respawn. Cara, obrigado por você estar aqui. Valeu mesmo por todas as informações que você deu. Eu acho que as pessoas que ouviram você aqui vão achar muito interessante o Balai do Noob. Links para redes sociais do Balai do Noob, Educatadores e até do Vídeo Distante, que a gente sempre dá um apoio aqui também. Então, no post. Uma música pra gente terminar esse podcast, por favor. A música pro final vai ser aí Tristram ou Tristram Teme. Fala três vezes isso. Tristram. Ah, não. Tristram Treme. Ah, não, droga. Então vou ficar com a Tremelique de Tristram, não, sacanagem. Com o tema de Tristram de Diablo 2 e 3, né? É o mesmo tema. É, sim. Então é isso, fiquem com essa música bagabigosa e vai! Vai, até mais. Thank you.